Salvador Bonito, Xené 6102, 6201. Posso ter essa pronta? 20 linha decola da 10, vento 30 graus com 1 no máximo. A linha decola Xené 6102. 6201. Estacionamento, TAM 3662 na 08. É o Xené 6201. Gente, a linha decola da 10, vento 30 graus com 1 no nosso. 258. 3858 Fortaleza, 370 aprovada, Pesulo 19. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Momo, transição frote. Controle 119 decimal 35, transponda 5424. 54? 24, 54, 24. Autorizado Fortaleza, nível 370, decolada 10, curva de direita, esquerda. Saída Momo, front, via Amperzulu 119, controle 119 decimal 35, transponda 5424, TAM 3858, copiou. Portão 7, chame pronto, 3858. Chamará o TAM 3258. Azul 4071, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando no 33 decimal 25. Recife agora, 251, antena 3325, 4071, boa noite. 135, obrigado, boa noite. Para 2 mil pés, que negando 0 no 5, autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. 7, descendo para 2.0, autorizada ILS X-Ray, reposto no localizador, 1204. Salvador, boa noite, o Xené 6201. O Xené 6201, contato radar na decolagem, subata nível de voo 360, foi direto Leda, após Leda BDF, 6201. 6201, direto Leda, obrigado. para o pushback acionamento na posição 1 no acionamento 310. Então, Uno, inicia de imediato? Afirmo, está terminando de engatar o trator aqui, estão prontos. Autorizado, iniciar de imediato, chamei táxi, eu chamei 6310. Gente, iniciando 6310. Para o pushback acionamento, eu tenho 3858 no portal 7. 7, aguarde para iniciar 3858, temos aeronave da companhia no 8, já completou, está prestes a chamar o push. Corrigindo, está prestes a chamar o táxi. Ok, aguardando, então 3858. Que legal, no 0 no 5. Samari, desce 050, no 0 no 5, 6310, solo. Na sua escuta, senhor, estamos iniciando, teve um probleminha aqui no, na retirada do gate. Gente, aguarde para iniciar, temos aeronave já no 8, presta a chamar taxi. Gente, aguardando 6310. Prossiga 6201. Beleza, posso precisar de coordenar com Recife, vou abrir? Inicialmente seria da guarda de coordenação. Passando, obrigado. Stan, confirma estimado para iniciar o táxi. Mais uns 10 segundos, já. Gente, tá livre iniciar o táxi, então, até o ponto de espera via Indy Alpha. No ponto de espera chama a torre 18-6, ajuste no 0 no 5. Agilize na medida do possível, o TAN 3662. Indy Alpha 18-6, ponto de espera no 0, TAN 3662. 3858, coordena a equipe de solo, após a voz da companhia passar a retaguarda autorizada, acionamento, chama o táxi. Pois é, após autorizar, 3850. Oi, Du. Bora, velho. Bora, meu. Tô esperando também aqui. Bora botar fogo nessas cadeiras. Eu já tô pronta. Ready for take-off. Eu também. Já pedi um café também. Meia 3-1-0, autorizado. Pushback, chame táxi. Autorizado. Meia 3-1-0, obrigado. A 748, vou direto Itap, desço até 3 mil pés, que negar no 0 no 5. 6748, direto Itap, 3 mil pés, mentira. Tchau, Cadu, boa viagem. Pista 3662, posso esperar no zero, pronto. 3662, a linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus, com no 4 nós. A linha decola no zero, tá? 3662. Passaredo 2224, atendendo a identificação, autorizada a chegada a manda, esse até 4 mil pés, que negar no 0 no 5. Sente a mão na 0 no 5, solicito via esquerda para levar para o Matanho. Qual é a proa 2224? É, vai manter 055. Paz, pode vir, Voiduna 2224. Sente, pode vir, Duna. 889 Galeão, pronto cópia? Pronto para cópia. 360 aprovado para o Galeão, curva direita após a decolagem da 1-0, subida da El até Leda. Após Leda, voa Bidev, interceptando a UP-November 857. Controle 119-35, transponda 5427, gol no 889. Qual é o registro, senhor? 360. Autorizado Galeão, 360, saída Leda até Bidev. Primeira curva, saída da El até Leda. Primeira curva à direita, após Bidev, pela UP-November 857. Controle 119-35, transponder 5437, voo 1889. Corrija o transponder 5427, 27 é o 5427, transponder, chame pronto no meio do voo no 889. 5427, chame quando pronto, voo no 889. Para o táxi, o TAN 3258 está com 1, 2, 4 a bordo, autonomia de 5 horas e 10, alterna João Pessoa. 4, 5 e 10, João Pessoa como alternado, o táxi até através do 5 vai aguardar o Airbus da Marília, e assim que observar o táxi, a aeronave taxiando, prossegue como número 2, 3858, quanto espera 18,6? Até através do 5... Passando Maria, continua, não espera 1-1-1-2-1-3-2-5-8. Ok, confirmando, é o Airbus da Avianca, ok? Ok, Avianca, o 3-2-5-8. Para o táxi, o Ocean Air 6310, o POB de 1-4-3, autonomia de 3 horas e 20, está alternando Natal. 3 Natal, 3 e 20, táxi à direita, ponto espera torre 1 no 8 decimal 6, ajuste 1015, bom voo 63 1 0. 18,6, obrigado, bom serviço. Solo, boa noite, Papa Romeu, Romeu Serra Noel, pátio 3, ciente da Zulu, para acionamento. Chega acionamento, chame táxi, Papa Romeu, Romeu Serra Noel. Chega acionamento, chamará para o táxi. Salvador, boa noite, Oceané 6313, informação Yankee. Oceané 6313, essa identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça até nível de voo 050, que é legal no 0 no 5. No 0 no 5, desenhamos para o 050 na Bonf 6313. Você vai coordenar a prova de Alagoinhas? 6313, autorizada Alagoinhas. Alagoinhas, 6313. Oceanair 610, tá no ponto de espera pronto. 310, a linha decola da 1-0, vento 1-2-0 graus, com 1-2 nós. A linha decola. 1-604, complete aproximação, chame torre, 1-8, décima meia. 1-8, décima meia, 1-604. 2, Salvador, voo no 604. No 604, reporte externo. Reporte externo, no 604. 6 mil, já reaproando o seu apoio, sua dona. 2, 3. Oceano 6303, essa para 4000 pés, que é, né, que é no 0 no 5. 4000 no 0 no 5, 63 no 3. Utan 32, boa tarde, torre Utan 3258, ponto espera, pronto, decolagem imediato, se possível. Gente, 3858, devido à proximidade da aeronave, na final, vai manter o ponto de espera. Mantenho Utan 3258. Externo Machado travado, voo 604. Gente, aguarde pista livre. Guarda. No 604, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus, cono 3-9, altímetro 1-0 no 5. Gente, baixado travado, livre pouso na 1-0, comigo 15, voo 1-604. Puxa na 6310, decolado aos 4-3, chame controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. 0935, obrigado, bom serviço. Salvador, Oceaner 6310, está cruzando 1-200 e a seção 350, na PUCA. Oceaner 6310, contato, radar na decolagem, suba até nível de voo 350, saída PUCA, transição Aracaju. PUCA, transição Aracaju para o 350. O 224 está fazendo desvios? Negativo, agora está proando a posição duna. Gente. Então, 3662, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. 126852545, muito obrigada. Tchau, Du, bom voo. Vai com Deus. Vamos lá. Frequência do controle. Solo aos 4.6, livre direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direito 2-9, voo 6-0-4. Decimal 6, o ajuste 1-0 no 5. Bom voo, boa noite. Táxi via Índia e Alfa, ponto de espera 1-0, torre 1-186, 1-0, 1-5 no ajuste. Obrigado, até lá na sua escuta. Obrigado, uma boa noite. É por aqui para onde nós estamos passando? Estabilizando, 6748, canto. 6748, complete aproximação, chame torre, 198, décima meia. 186, obrigado. Tchau, vou chamar a cidade, Juliette, 1604. Oi, boa noite, é o Web 6748. Boa noite, 6748, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda a pista livre. Segmento XR, reportarei estabilizado, 2224. Oceané 63 no 3 dessa via para 2 mil pés, quem negar no 0 no 5, reporte estabilizado no localizador. 3 no 3, permanece estabilizado nesta via para 2 mil. Possível liberar velocidade em Ponce? Livre das restrições de Ponce, 63 no 3. Grato. Sete, 6748, livre pouso na 1 no 0, vento no 2, 0 graus, com no 3 nós, altímetro no 0 no 5. Livre, pouso na 1 no 0, OR 6748. 3858, decolado aos 48, chame controle 1 no 9, sinal 3, 5, bom voo. Sinal 3, 5, obrigado, 3858. Padu, boa noite, então 3858, 1510. Órgão para transplante a bordo, quando possível, direto no MOMO. 3858, contato radar na decolagem, subata nível de voo 370, após 2000 pés, autorizado direto MOMO. 370, 2000 MOMO, 3858. ...04, ingressa Juliette, portão 4. Juliette para o portão 4, voo no 604. Salvador, muito boa noite, 3152, boa noite. Para Maceió 330, 58, de Aragua após DCT, decola no zero com curva esquerda, Pucaracaju é saída, controle em 11935, a torre em 1186, seu transponder 5434, 3152. Estou autorizado Maceió 330 pela presença de hoje, Aragua, Aragua, direto de Maceió, para decolar 1 no zero. Curva esquerda, saída Puca, Santa Ana Caju, controle 5434. 5434, eu transpondo em forma pronto, push back, acionamento 3152. Bom, Mará. Já não tem? Gente. Gente, chame quando pronto, senhor November. Tá pronto, November. November, ali mantém o no zero. Ali mantém o no zero, November. Recife pro Fruti, agradeço. Sete, aguarde. Obrigado. O 1889 está pronto para o posto de acionamento. Portal, minha dúvida. Autorizado, posto táxi, 1889. 50, libera direita, chame solo em 121 do Small 9, senhor. Direita 219, web 6742. 125, decimal 45. 2685, decimal 45. Obrigado pelo serviço. Táxi, gol no 889. Salvador, boa noite, Juliette, 6748. 6748, boa. Táxi em frente, Alfa, reporte antes do Juliette para ingressar no Pátio 1, 6748. Ok, frente Alfa, reporte antes da Juliette, 6748. 24, estabilizado. Afirma, estabilizado, informa que não recebe auditivo, ok, do ILS. Recebe o lock, o glide? Até um minuto atrás estava intermitente o lock, ok? O glide está ok. Gente, 224, complete aproximação, chame torre, 1 noite, 16:30. 18:30, boa noite. Na 6303, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Comparado ao localizador ILS X-Ray, o Xané 6303. Gente, Xané 05, tá uma milha e meia do externo, baixado e travado. Informa que não recebe auditivo, ok? Tá com sinal intermitente do lock, ok? Gente. Romeu, senhor, novembro, decolou 52, chama agora o controle 1-9-35, bom voo. 1-9-35, obrigado, boa noite. Só me confirme, 224 não recebe o slope e recebe intermitente, é isso? 3 ao estabilizar, confirme como recebe o glide e o lock. Informarão, Xané 63, não sei. Controle, boa noite, Papa Romeu, Sierra Novembro, decolou. Está mantendo ainda a proa, Puca, Caju. Papá Romeu, Serra November, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 390, saída Puca, transição Aracaju. Até o 390, Puca, Aracaju, November. Aproximado da Juliette, o 6748. 6748. Agiliza na medida possível, ingresso via Juliette para o portão número 3. Portão 03, 6748. Rapidinho pro 03, 6748. Seja. Obrigado. Uno 8, 8 9, para o ponto de ataque, 9 6, a bordo, autonomia 0344, alterna Campinas. Sintaxe autorizado para o ponto de espera da 1-0 via Índia e Alfa. Quando lá, chame torre 18-6, 1-8-8-9. Autorizado táxi, Índia, Alfa, quando lá, chame 18-6, voo 1-8-8-9. Xané 6303, companhia de aproximação, torre 118-6. 6303. 37800 a cauda, tráfego da Gol, após o mesmo, execute o push informe táxi. Pode, o tráfego da Gol vai, Xané 3152. Parceria 2224, solo 56, libera a direita, chame solo 1219. O problema com o lock já foi passado para o PP, senhor. Obrigada, tá livrando, chama 219-2224, boa noite. Por Oceania 6313, tráfego avistado, Oceania 0015. O passaredo que pousou agora antes do senhor, ele informou que o lock estava intermitente, senhor. Até a terceira milha perto não estava recebendo auditivo. O senhor poderia confirmar a situação?